meuscds.com. Amiga, assim, não foi fácil para mim descobrir um amor assim, tão fiel, perfeito e justo, a me fazer tão feliz. Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver. A felicidade aumenta quando escuto de você. DJ Heimson, agora Silvão.